4:05. No próximo dia 8, no próximo sábado, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós já falamos várias vezes que a mulher vem conquistando espaço muito importante na sociedade, a mulher vem conquistando cargos importantes em empresas também, e o que isso nos deixa muito, muito felizes. Aqui em Foz do Iguaçu vão acontecer várias programações, nós temos a corrida no domingo, e também nós temos uma programação que também vai dar o que falar aqui, que é o Sarau da Mulher, e é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com mulheres maravilhosas aqui, que estão nos dando a honra de nos visitar aqui, conversar com a Stephanie Mencato. A Stephanie que é uma das produtoras, uma das organizadoras de um desses vários eventos que vão acontecer. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde. A Stephanie está acompanhada da Tainara também. Boa tarde. Tainara, é isso, né? Isso. E Tainara e também da Amara. Boa tarde. Exatamente. Stephanie, me fala um pouquinho, o que, que é esse... Eu estava acompanhando a programação que você me enviou aqui pela manhã. Do que se trata esse Sarau da Mulher? Na verdade, o Sarau da Mulher, ele veio com uma iniciativa do Ciranda Feminista para a gente trazer um pouco o assunto mulher, como veio, de onde saiu o Dia da Mulher, não simplesmente parabenizar, mas virar o debate, falar um pouco sobre empoderamento feminino, sobre direitos iguais, trabalhar também essa questão do porquê ainda existe essa desigualdade hoje na sociedade. Parece algo assim, feminismo é só para que as mulheres sejam melhores do que os homens, não é isso. Então, trabalhar vários pontos que muitas vezes a gente se nega a pensar, se nega a conversar sobre o assunto. E esse é o foco do grupo Ciranda Feminista, então por isso da origem do Sarau. O que a gente observa também é que a gente fala que a mulher, ao longo dos anos, a gente sempre tem aquela, a mulher sempre teve que conquistar o seu espaço, correr atrás de conquistar. Embora hoje a gente veja mulheres ocupando altos cargos em multinacionais, em empresas grandes, ainda assim, os levantamentos, a gente estuda esses números aí, ainda assim o salário da mulher é sempre, você tem um presidente de uma empresa, o salário de um homem é um, de mulher é outra, tá, né? Tá concordando. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente vê que, assim, a necessidade desse dia 8, né, e dos eventos que vão surgindo por causa desse dia, eles são muito necessários ainda, porque muita gente não vê essa desigualdade, né? E a gente cai naquele erro de pensar que já não existe desigualdade entre gêneros. E o que é uma grande mentira, né? Então existe, a gente vê sim, isso em, né, todas por as mais áreas. Que a mulher tenha conquistado esse espaço aí, lá desde... eu tenho umas datas, por exemplo, desde 1932, que é a conquista do voto feminino no Brasil. De lá para cá, a mulher tem realmente conquistado muito espaço, conquistado muitas coisas, mas ainda assim, a gente não pode falar que existe uma igualdade. Não, assim, a grosso modo, não existe ali uma igualdade, né? Na verdade, se você for para ver, apenas em 2002, o que é pouco mais de 10 anos, que a Constituição assegura direitos iguais. Então, como que uma igualdade realmente material pode acontecer em tão pouco tempo? É meio que impossível. Uma das conquistas que a gente pode falar também foi em 2006 aqui, a entrada da Lei Maria da Penha, né? Quer dizer que foi preciso criar uma lei, não é, para que a mulher fosse respeitada e para que a violência que ela pudesse vir a sofrer fosse punida. Mas até então não existia. Quer dizer, para o homem, o homem sabe que se sofre um atentado, uma violência, o agressor é punido. Agora, para a mulher, teve que se criar uma lei para que acontecesse isso. Amara, o que você me diz a respeito? É que, historicamente, né, o lugar que a mulher ocupa é um lugar sempre, né, de pouco poder, né? Ou o poder que ela tem é um poder, uma autoridade muito mais diminuída, certo? Então, ao homem, né, pode mais. E nós estamos sempre, como historicamente a gente tem aí, a gente já vem da costela do Adão, quer dizer, esse lugar aí histórico, ficamos sempre num segundo plano, né? Mas na verdade, assim, é aquela coisa, como a costela, como a parte do Adão que foi tirado foi do lado, né? Não foi das costas, não foi do pé, foi tirado do lado, então a mulher, ela foi criada para estar ao lado do homem. Então, se falar atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não é atrás, é ao lado. A gente prefere falar que ela foi tirada ao lado, né? Essa é a nossa interpretação, é que nos convém, né? Mas ao homem, geralmente, não é essa que lhe convém. Stephanie, como é que você vê essa participação da mulher? A gente ainda tem, como você falou, né? A gente tem que criar esse tipo de evento, criar essas situações assim para que a mulher realmente seja respeitada. É, na verdade, é muito bacana a iniciativa de levar o debate de gênero ao público, porque o que acontece, normalmente, o debate de gênero fica muito fechado dentro das universidades, e isso é um grande problema, porque parece que sempre que você vai falar de gênero, você está dentro de uma universidade, dentro de um espaço fechado, com pessoas que já debatem aquilo. Então, quando nós fazemos um evento como o Sarau da Mulher, que conta com diversos grupos que não estão acostumados, habituados a debater gêneros, como apoiadores, você traz para a conversa pessoas que não pensam sobre isso. Não que isso não influencie a vida delas diariamente, mas você está tão envolvido com tanta coisa que parece ser um tema de menor importância. E a ideia é que as pessoas percebam exatamente que não é. Que uma sociedade mais igualitária, mais justa é, sim, essencial, é possível. E é conversando sobre esses temas que inicialmente são tabus ou que não fazem sentido de ser conversados, que você consegue fazer uma modificação na sociedade. Bom, e essa programação, a Stephanie, fala, o que vocês estão programando agora para isso? Né? São várias atividades, né, que vocês têm, tanto para todos os tipos, né? Tanto para a mulher que trabalha, para a mulher que é dona de casa, para a mulher que é mãe. Como que é essa programação? Bem, a gente vai estar das 5 até as 10 horas lá na frente da Fundação Cultural. E a programação é bem extensa. Então, nós vamos ter poesia, vamos ter música, teatro, um pouco de tudo, né? Também vão ter alguns depoimentos de algumas mulheres, né, representativas dentro da sociedade. E, assim, são vários os grupos que vão participar. Então, tem, por exemplo, Maracatu Alvorada, a Companhia Jovens do Teatro, Flash Mob e One Billion Rising, que são todos, assim, eles estão fazendo tudo de uma maneira voluntária, né? A gente convidou e eles aceitaram. E a gente também vai ter algumas atividades para as crianças, porque nós sabemos que quando nós falamos de mulher, muito normalmente estamos falando da família como um todo, né? Então, vamos ter também essas atividades para as crianças, né? E os homens não precisam ser intimidados, eles também vão estar representados lá. O Juca Rodrigues, da CIA do Teatro, vai estar falando um pouco sobre o papel do homem frente à mulher nesse século XXI, porque você tem uma inversão, essa saída do lar das mulheres, então como os homens se portam frente a isso e como é o homem feminista, porque sim, homens podem ser feministas. E ele vai estar representando também os meninos, para eles não se sentirem assim, como se fossem excluídos. A nossa ideia nunca é excluir ninguém, mas sim trazer todo mundo para conversar sobre a mulher, sobre esse ser que, cara, nos gerou, né? E na verdade, assim, eu vejo assim, que não adianta você querer discutir sobre a mulher, gerar uma discussão, sem que o homem esteja presente, essa discussão que seja feita só entre nós, mulheres. É importante que o homem esteja lá, que o homem entenda, né, que a mulher tem que estar ali, que quer ajudar, quer participar. Então, a gente sempre fala assim, que a carga da mulher, ela é sempre maior, porque a responsabilidade dos filhos sempre recai mais sobre a mãe, sobre a mulher. A mulher trabalha fora, enquanto ela está trabalhando, ela está preocupada com o que ela vai fazer para o jantar, se ela tem que buscar o filho na escola, será que o filho está com o uniforme limpo para trabalhar amanhã, né? Se ela tem alguém para ajudar na casa dela, que orientação que ela vai dar para essa pessoa que está ajudando ela a cuidar de casa. Então, e alguns homens ainda, não estou generalizando, mas alguns homens ainda têm dificuldade para entender a cabeça feminina. Outro dia eu ouvi uma frase de uma pessoa muito próxima, ela falou assim, nossa, eu nunca vou entender a cabeça das mulheres. Será que realmente, a gente, é difícil de entender mesmo. Não, porque a gente tem a nossa psicóloga de plantão que trabalha um pouco melhor com essas questões, né, Mara? Como que é, Mara, isso, a Mara Baran, a Mara é psicóloga, nos acompanhando aqui, e como é que é isso? Como é que vai trabalhar a cabeça? Como é que a mulher consegue administrar então, tudo isso? A própria... Sem deixar de ser feminina, né, Stephanie? Que você falou que a gente quer não está sendo feminista no sentido pejorativo da palavra, sim, né? Então, a gente está justamente para criar novos paradigmas, né? Quebrar com os paradigmas antigos, que é justamente esse lugar da mulher que consegue dar conta de tudo isso, certo? Mas que necessita justamente de uma sociedade que consiga ver essa igualdade e não acaba colocando a mulher como ela, se ela fosse polivalente, tanto que você vê as últimas estatísticas que a gente tem agora, do nível de estresse, do nível de adoecimento, mais mulheres estão sofrendo do coração, de doenças cardíacas, né, falecendo, né, morrendo em função de várias outras doenças, dessa modernidade de agora. E o que a gente precisa? Justamente de uma sociedade mais igualitária, né? Em que a mulher consiga compartilhar né, com os seus parceiros, com as suas parceiras, né, de uma igualdade, que não fique sobrecarregada e ela ocupando esse lugar que é justamente de polivalente. Não, ela consegue dar conta do filho, do trabalho, da casa, do marido, ser linda, maravilhosa, você entendeu? Ir para a academia e cuidar, né, de tudo, e tem que ficar sempre muito bem. Então, é justamente nessas questões que é interessante a gente fazer essa discussão, né? E chamamos, inclusive, os homens para essas questões da igualdade, né? Da gente ter justamente essa igualdade mais vivível. E Stephanie, é bom a gente falar também que a mulher tem que ela tem que entender também, eu acho que é isso que vocês também, imagino que vocês dão esse tipo de orientação, que ela não tem que se sentir responsável por tudo isso e ainda se martirizar por tudo isso. Ai, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que cuidar, ainda tem que, além de tudo, ainda tem que ficar linda e maravilhosa, né? Porque a sociedade cobra isso, aparecer desleixada num evento, pro meu marido. Na verdade, isso é um padrão já imposto. A própria questão de você falar assim, ser feminista e feminina, você coloca como se fossem coisas contrapostas, e não são. É simplesmente o fato de você aceitar que você é mulher, que você tem limites, e que se você consegue, você gosta de ser mais delicado, ter aquela questão do feminino como a sociedade traz, ok, mas se você não tem ou se você não quer, isso não vai te tornar menos ou mais mulher. O ser mulher é algo inerente a você, e não o que é imposto de uma forma coercitiva mesmo perante a sociedade. E o que a gente tem, a gente tem visto agora, as mulheres, elas estão, hoje elas conseguem fazer atividades que até então eram assim, restritas a homens. Então elas trabalham em indústrias, elas trabalham hoje em petroleiros, fazendo atividades que eram de homens, elas conseguem trabalhar como mecânicas. Inclusive hoje pela manhã nós estamos inclusive levantando essas informações. A gente recebeu informação de que uma mulher, ela vai dirigir um ônibus, transporte coletivo aqui, que estava a ser contratado, ou já foi contratado, a gente levantando essa informação, e nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu uma mulher motorista de ônibus, em que pese nós já temos em outros lugares, em outras capitais, já temos mulheres dirigindo, né, o transporte coletivo, já temos táxi aqui em Foz do Iguaçu, mas ônibus aqui em Foz a gente nunca viu, e uma mulher vai fazer esse trabalho. E é interessante que aí mesmo você percebe que existem ainda muitos trabalhos que você fala, nossa, é a primeira vez que uma mulher vai fazer tal coisa, como se fosse impossível, fosse algo que não deveria acontecer. E não é assim, qualquer serviço serve para qualquer pessoa. E existem trabalhos que naturalmente são considerados masculinos e pagam melhor, porque são, não por serem masculinos, mas por serem trabalhos que atribuem responsabilidade. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, com a nossa presidente Dilma Rousseff. Exatamente. A primeira presidente. Então, é algo que choca quando você vê um cargo de tanto poder na mão de uma mulher, porque ainda é algo que não nos é habitual. Na verdade, assim, o que a gente nota também é que os homens também, hoje, eles fazem atividades que antes também eram restritas às mulheres. Né, Tainara, como é que você vê isso? A gente vê hoje homem chefe de cozinha, nós temos homens, assim, que a gente sabe que cuidam, hoje existe o empregado doméstico, já vi casos assim. Nós vemos homens hoje que fazem trabalhos artesanais, que fazem crochê também, sem perder a masculinidade. Né, mundo? A gente não precisa separar isso é serviço de homem, isso é serviço de mulher. Isso daí é muito real, né? Eu acho que aos poucos a gente está conseguindo ter pequenas conquistas rumo a uma igualdade, né? O que acontece? Na sociedade que a gente vive, a gente separa tudo dentro de caixinhas, né? E na hora que a gente consegue começar a tirar essas caixinhas e ver os indivíduos como seres humanos, cheios de potenciais e atributos, fica mais fácil a gente conseguir visualizar essa igualdade, né? E aí é um caminho que a gente vai ter que fazer todos ombro a ombro, como você mesma disse, porque a sociedade não é só de mulheres, a sociedade é de mulheres e homens. Então, o trabalho e o esforço vai ser de ambos, né? E juntos a gente talvez consiga, né, em algum momento, encontrar essa igualdade, né? O Stephanie, a gente está voltando a essas funções, né, que habitualmente são homens que fazem, que as mulheres estão fazendo, você acha que elas conseguem ser respeitadas? Por exemplo, se uma mulher hoje for dirigir um ônibus aqui em Foz do Iguaçu, ela vai ter o mesmo respeito que um motorista, que um homem teria? Na verdade, ainda é um grande problema. Inclusive, eu estava estudando um pouco sobre isso essa semana. O SESC tem feito várias pesquisas tentando traçar o perfil do micro e pequeno empreendedor. E aí você verifica que as mulheres ainda se mantêm muito no nicho dos serviços considerados femininos. E quando você tem essa inserção no mercado de trabalho de uma mulher dentro de um ambiente masculino, por exemplo, uma engenheira que vai trabalhar dentro de uma questão de obras, era inclusive também um artigo que nós lemos agora há pouco tempo, ainda a gente sente a falta de respeito dos homens com essa profissional. Eu, como advogada, também tenho, às vezes, tem aquele primeiro impulso, assim, mas você é menina, é tão jovem, Como você já tem essa questão? Você vai entrar dentro de uma penitenciária, vai lidar com um monte de homens tarados? Então, essas questões, elas ainda precisam ser trabalhadas e, inclusive, por isso, da importância de eventos como o que a gente está fazendo agora, para gerar esse debate, fazer a sociedade perceber que não importa o seu gênero. O que importa é o trabalho que você está fazendo, você estudou para aquilo, se você está assumindo um cargo, você é qualificado para aquele cargo. E você tem que ser respeitado, sendo homem ou sendo mulher. E isso que muitas vezes as pessoas esquecem. Assim, não, se ela é mulher, está no alto cargo, ainda vem aquela questão, deu para o chefe, ainda vem diversas outras questões que não a qualidade da mulher. Como que ela conseguiu chegar lá, né? Puxa, né? Teve algum favorecimento e não por mérito próprio, né? Sim. Como você falou, a mulher se preparou, teve mesmo estudo, o mesmo tempo de faculdade, de estágio, tudo do que um homem, né? Ao mesmo tempo. É, muitas mulheres acabam desistindo de trabalhar em certas áreas por isso. Inclusive, o depoimento que nós estávamos assistindo e debatendo no grupo Sistemas Atrás era uma engenheira que acabou abrindo mão do cargo dela em uma grande empresa porque ela vinha sendo assediada pelos pedreiros dentro da obra. Ela chegava para trabalhar e recebia diversas cantadas. Quando ela foi reclamar com o chefe, falou assim, olha, você está trabalhando entre um monte de homens, você tem que se acostumar. Então, chegou num ponto que aquilo passaram de uma cantada ou outra, era o ponto dela, do extremo de ela ter medo de ir para o local de trabalho e acontecer alguma coisa. Ela ter medo de andar pela obra em que ela coordenava por assédio dos homens. Então, como você trabalha numa situação dessas, eu acredito que seja impossível. E aí você tem uma resposta de um chefe de alto escalão de que, não, eles são homens, isso é o esperado deles. Não é assim. Isso é algo que é construído pela sociedade, que você ensina desde pequeno que é possível que os homens façam isso, façam essa coerção, e as mulheres têm que aceitar essa coerção. Então, dos dois lados, você tem esse ensinamento. E isso não é natural do ser humano. Eu acho que esse é um dos principais pontos, essa naturalização desses pensamentos. Então, como você desconstrói é conversando e mostrando que existe outra forma de pensar e outra forma de agir, principalmente. E essa programação toda que vocês estão fazendo já acontece só mesmo no dia 8? É toda a programação no dia 8, Tainá? É dia 9. Dia 9. Isso. Vai ser realmente dia 9, né, no evento, das 5 da tarde até as 10, ali na frente da Fundação Cultural. A abertura vai ser feita dentro da Fundação Cultural, no auditório, e se chover, as atividades vão continuar do lado de dentro. Caso não, a gente vai ter um palco do lado externo, ali no estacionamento, onde vamos dar continuidade às atividades. E, realmente, vamos estar trazendo também muitas mulheres que possam representar diferentes coletivos, né, aqui de Foz, uma mulher árabe, uma mulher negra, né, uma mulher trans também. Nós teremos representantes de diferentes grupos, todos os grupos que estão apoiando, né, o evento, cada representante também vai ter uma fala. E nós vamos contar também com o apoio do pessoal do Conselho da Mulher aqui de Foz do Iguaçu. E da UBM também. Da UBM, do CRAM, né? Então a gente vai ter uma representatividade bem legal, vai ser muito interessante. Eu queria, então, Mara, que você deixasse um recado então, para as mulheres participarem, para as mulheres mostrarem aí que a gente não tem que nós não precisamos mais ter que ficar fazendo esse tipo de evento, não para conquistar espaço, que seja só uma data para a gente comemorar, ao invés de ter que estar brigando e mostrando, não, a gente tem que ser igual, os homens têm que respeitar, os profissionais têm que respeitar, né, para que realmente que se chegue ainda, né, depois de tantos anos já, um século depois, quase mais de um século ali, que a mulher vem conquistando o seu espaço, que essa conquista seja efetiva mesmo. Então, eu só queria lembrar que esse é um evento gratuito, né? E Foz do Iguaçu, poucas coisas acontecem de forma gratuita e de forma cultural. Por mais que tenhamos aqui 80 etnias, né, sejamos múltiplas culturas, e aí, inclusive, é justamente esses vários lugares culturais que a mulher ocupa aqui nessa tríplice fronteira, onde nós estamos justamente misturados a todas essas culturas, eu acho que seria muito mais interessante mesmo que o povo viesse, né, e aí a gente pega pessoal mesmo, nossos amigos, né, de Porto Iguaçu, pessoal de Cidade Leste e região, para que venham participar, que venham somar essas discussões. Por quê? Porque nós somos feitos, né, pela palavra. Então, são essas ações, é o que a doutora Stephanie falou, são essas ações que faz com que nós vamos mudando essa nossa humanidade. Ou seja, vamos construindo coisas novas, desconstruindo valores antigos, valores anteriores. Então, eu queria, convocar que todos viessem participar. Para quê? Para que a gente consiga ver nessa multiplicidade de mulheres, de fazer de mulheres, de fazer, que a gente pode construir realmente uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E onde tem lugar para todos, independente de gênero, independente de raça. É, o evento é totalmente gratuito e todos os grupos que estão auxiliando também estão de forma, estão de forma gratuita, eles não estão recebendo nada, são todos voluntários, desde a organização até a realização do evento. Então, são 5 horas de eventos que as pessoas estão voluntariamente ali participando, e grupos com totalmente diferentes um do outro, que normalmente não interagem. Então, eu acho que isso é um que a mais para chamar a atenção das pessoas. E fica realmente o convite a todos estendidos, crianças, adultos, para comparecerem ali no dia 9 e estar prestigiando com a gente. Para que você possa todo mundo acompanhar essa programação e para que as mulheres realmente possam dar seu recado, né, Tainara? Exatamente. Vai ser um prazer ter todo mundo lá com a gente. Vai ser bem divertido. Então, na frente da fundação, no auditório da fundação, né, e depois, se chover também, nas dependências da Fundação Cultural, no sábado, a partir das 5 horas da tarde. No domingo, perdão, eu estou com sábado, porque sábado é dia 9. Da mulher. É no domingo, no dia 9. Vai ter a corrida, né? Vai ter a corrida da mulher. Isso, exatamente. Amanhã, a gente vai estar lá também, panfletando, distribuindo um pouco mais sobre o evento. E aí, na parte da noite, a gente segue com um evento mais estruturado. É, você sabe que com relação à corrida da mulher, que nós já fomos convocadas aqui, já fui convocada a participar da corrida, né? E já tivemos um desafio, inclusive aí o meu diretor de jornalismo, Guilherme Wojciechowski, que faz a programação da manhã aqui, disse que vai, olha, eu vou se você for também, porque a corrida é aberta para homens. Então, sim, vamos ver, vamos os dois estar um mais sedentário que o outro. Mas essa a gente quer ver de perto. Pelo menos a caminhada a gente vai participar. Vou ficar lá de fora, já começa um copo d'água, se precisar. Por favor, olha, o incentivo é muito importante, que nós dois também, né? O Guilherme, a gente precisa conversar, nós somos dois, ele ainda gosta mais de caminhar do que eu, mas a gente quer acompanhar toda essa programação. Queria agradecer a presença de vocês, da doutora Stephanie Mencato, também a Tainara Paulon, também a doutora Mara Baran, que é psicóloga, também é colega acompanhando. A gente queria agradecer e parabenizar por essa iniciativa de vocês, que realmente essa programação, dentro de muito pouco tempo, seja só para comemorar, que nós possamos, nós estamos só festejando aqui o Dia da Mulher, sem ter que, né, ficar esperando que, olha, não vamos lutar pelos nossos direitos, que realmente seja que entre homens e mulheres seja tudo igual mesmo. Obrigada pelo convite da CBN aqui, e só lembrando que realmente a nossa esperança é que um dia não exista realmente um debate de gênero, e sim sejamos todos humanos, como exaustivamente ouvimos por aí. Somos todos humanos, estamos todos aqui para ser felizes, esperamos isso apenas. É que a diferença nos aproxime, né? Exatamente, né? Exatamente. Meninas, queria agradecer a presença de vocês, mais uma vez parabéns por esse trabalho, e a gente vai acompanhar, e daí nos encontramos, então, antes do evento lá, do sarau da mulher, na corrida da mulher, então, às três, vamos ver se as três vão estar no domingo. Eu faço a torcida lá, esperar você lá na linha de chegada. Então, tá bom. Obrigado, meninas, pela presença de vocês. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br. Agora são 4 horas e 28 minutos. Vou fazer um rápido intervalo comercial, mas antes o comentário do Dr. Gastão Schaeffer, comentário depois do intervalo. Agora intervalo e na sequência o repórter CBN.